Bom dia, Gol no 804, 2 e 100 na Dial. Gol no 804, contato Radar Colégio, sua para 360, saída da Dial. Subindo 360, saída da Dial, Gol no 804. Salvador, bom dia, Gol 1607, 607, a linha decola da 10, 160 com 10. A linha e decola da 10, Gol 1607. 357, informação hotel confere, porém tem um pré-aprovado 360, copia ou guarda a coordenação? Copia, 360. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL. Leta após posição Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco, Vitor, Aerovia, Peruísque 50, decola da 10 com curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5414 no transponder. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 curva direita, saída da EL, após transição Leta, Bidev, Peruísque 50, 5414 no transponder, 198, controle 9357. Estacionamento correto, chame pronto para o SPEC, acionamento 08-9357. A gente mora para puxa, acionamento 08-9357. Olá, Salvador, Gol 975, pronto para o táxi, com POAP de 81, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna com fim. Táxi autorizado em Índia e Alfa, e no ponto superior acima, torre 1186, Gol 975. Índia e Alfa, ponto de espera 118 decimal 6, Gol 975, bom dia. Controle Salvador, papapá, Sierra Kilo Delta. Sierra Kilo Delta, controle, prossiga. Está passando o bom, poderia solicitar o cancelamento da presente, prosseguir visual para a cabeceira 17. O papapá, Sierra Kilo Delta, plano modificado é o 0853, desça para 1.500 pés na proa da rotatória, Sierra Kilo Delta. Confirme apenas a indicada. 220, iniciando redução. Descendo para 1.500 pés na proa da rotatória, Kilo Delta. O Sierra Kilo Delta redução será para qual velocidade? 180 mais. Gente, então reduza 1.970 na proa da rotatória, 1.500 pés, o ajuste 1.0 no 4. Ok, reduzindo a 1.70 na proa da rotatória, descendo para 1.500 pés e 1.0 no 4, Kilo Delta. Gol no 607. Bom dia. Contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360, sobe da EL, 1607 da Gol. Chamada para o estacionamento, 3547. Para o táxi, o Gol na 8, mais 7, 1, 2, 3, a bordo, 3 horas de acionamento. Autorizado o seu táxi, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 10, condição da torre 1186, Gol no 897. Paulo Salvador, trip 5514 para puxa acionamento. Autorizado, trip, chame táxi. Chamada para o táxi 5514. 804, chame Recife, 13325, alterna 1251. Chama Recife, 13325, 1251, obrigado, bom dia. Voo no 607, autorizado da presente voar da Elva. Da Elva no 607. No 705, autorizado a decolagem, 150 com isso. Livre decolagem, pistão no 0, no 7, no 5. No Delta. Salo Gol 9605 para o pushback em acionamento no 03. Autorizado, chame táxi 1605. Autorizado, chame táxi, Gol 9605. Torre, voo no 897. Muito bom dia, ponte espera, pista na pronto. Ali mantém o 897. Ali mantém o 897. Estado agora, o Serra Kilo Delta está alinhado na final. Gente, o Serra Kilo Delta, inicia a redução para aproximação, 1500 pés, chame torre, 118,6, bom pouso. Ok, chamar a torre 118,6, bom dia, obrigado. Torre Salvador, bom dia, papapá, Serra Kilo Delta. Voo 1705, decolado agora, 57, controle 119, decimal 8, transfere, bom voo. 198, obrigado, bom dia, senhor. Serra Kilo Delta chamou? Chamou, na final, da 197, baixado e travado. Gente, quanto a aproximação após 3 milhas fora, como se encontram as condições aí, próxima rotatória? Olha, até 6 milhas aqui da cabeceira deu visual com a pista. Um pouquinho antes, ainda com 3 mil pés, tinha uma formaçãozinha ali, mas já deu visual. Com o terreno estava visual. Ah, sim. O Zé Aquilo Delta avistado, pouso autorizado no 7, 160 com 7. Ok, livre posição no 7, Aquilo Delta. Vou no 607, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325? 13325, alterna 1251. 3325251, boa. Então, alugou o 1606 para o táxi com 159 a bordo. Autonomia de 3 horas e 35 minutos, alterna Campina. Copiado, confirmando 605. Taxia Índia Alfa, seu ponto de espera quando chama a torre 1186. Índia Alfa, ponto de espera da 10186, gol 1605. Paulo Salvador, trip 5514, 58 a bordo, 4 horas na autonomia, alterna Recife, pronto para o táxi. Trip 5514, táxi via Juliette Alfa até o ponto espera 10, condição a torre 186. Juliette Alfa, ponto espera da 10, torre 186, obrigado. Salvo, Salvador, passo o meu Mike, tenho Juliette. Estilo da. Reportaria liberando o já, sou para o 360, após 2000 pés, autorizado da EL para interceptar a saída. Após 2000, voa da EL, 8900. Mike Tango Juliette, autorizado Teresina, nível 280, decolagem da 10, curva à esquerda, saída Momo Albo, pós-direto Petrolina, controle Salvador em 1198, e o transponder 5433 Cotege. Autorizado Teresina, 280, saída Momo Albo, após a decolagem, curva esquerda, pistão no zero. Transponder 5433, controle 119.8, o Mike Tango Juliette. Correto, Momo Albo e após Petrolina. Momo Albo, Petrolina. Correto, cotejamento quando pronto, chame para o possível acionamento no passe 3. Chamará para posicionamento, Mike Tango Juliette. Nada, bom dia também, bem-vindo, Cruz. Torre Salvador, muito bom dia, o trip 5514, ponto de espera da 10. Ali mantém 5514. Ali mantém 5514. Gol 1715, chame Recife, 3325, alterna 1251. 3325, 251, bom. 38, parou, 1605, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1605, decola Dael Leda. Pessoa 53, sente agora de cópia. 5-4, livre decolagem da 10-150 com 10. Autorizado a decolagem, trip 5-5-4. Salvador, 3317, ponto pushback, acionamento 09. Autorizado, chame táxi. Chama táxi, 5-1-7. 3-1-5-3, confirmando, Galeão solicitou 3-4, temos o 3-8 aprovado, copia? Copia, Alcântara, 1-5-3. 3-1-5-3, autorizado, Galeão, nível 380. Tu segue via Upper Whisky 50, decolagem da 1-0 com curva à direita na saída da Euleda, após Leda Bidev. O controle Salvador opera em 1-1-9-8 e o transponder é o 5-4-3-2, cotejo. Obrigado, Galeão, nível 3-0, é o 5-0. Correto, quando pronto, tome pushback acionamento no 1-0. Vai 07, 150 pontos, é forte fora do solo. Sim, então, tô autorizado até a pista, é forte pronto na cabeceira 1-7, alinhado e pronto. Voipuca, da presente. Puca, 5-5-4. Autorizado pelo Centro Recife, direto para Aracaju. Autorizado, direto para Aracaju, 5-5-4. Decolagem, Guardião, reporte fora do solo, 160-7. Já na linha litoral, transfere-se 9098 Tucumã, controle, bom voo, Guardião 07. Você confirmando o PLB, é o padrão? Pronto, táxi. 173 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna com o fim. Táxis autorizados, Juliette Alfa, ponto espera Sama Torre 198, meia, o TAN 3597. Juliette Alfa, ponto espera 186, TAN 3597. A partir do presente momento, Aracaju opera instrumento. 5514. Bono 605, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325, 251, para o Gol na 605, muito obrigado, bom dia. Guardião 07, 500 pés, litoral, reporte visual Condina. Prossiga. Gentileza, confirmar o código transponder. 5432. 5432, muito obrigado. Oscar Papa Golf para Aracaju, informe o passo que encontras. Papa Golf autorizado, Aracaju, nível 075, via Golf 677, decolagem da 107. A curva é à esquerda no corredor forte, o controle Salvador opera em 198 e o transponder 0271 no cotejo. Correto, 21 POB para acionamento e táxi, irá chamar a torre em 1186, o Oscar Papa Golf. Torre Salvador, 3597, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 170%. Autorizado, alinhar e decolar da 3517. 14, está 4 mil na volta, já chegou. Confirmando? É o TAN 9357 no 28, pronto para puxa e acionamento. Autorizado, Sami Taxi. Chamará para o TAN 9357. Salvador, bom dia, o Variglog 6504. Variglog 6504, informação hotel, Recife 350, copia? Copia. Ok, Autorizado Recife, nível 350 pela Upper Risk 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída pública, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5437. Conforme Upper Risk 58, decola pista 10 na Pucaracaju. Curva esquerda, frequência de saída 119.8, transponde 437. Protejamento correto, chame pronto, parte 3, pushback, saneamento, varig, log, 6594. 6594, está aqui no par de carga, pronto, pushback, saneamento. Autorizado, chame para o táxi, varig, log, 6594. Agora. Como Salvador, até 3153, posição 10, para três, ciente, aguarde até alguns instantes para o pushback-tonamento. O Airbus da companhia no 08 vai em aproximadamente alguns segundos iniciar o táxi. Cinco no 7, decolada agora 16, controle 199.8, transfere, bom voo. Ei, 198, da 3596. 3597. Controle Salvador 3597. Confirme para o controle. É o TAN 3517. Controle, prossiga. TAN 3517. Decolou no perfil da Poli. Gente, acione código 5425, o TAN 3517. 5425, o TAN 3517. Aguardando o contato radar, suba para o 380, sai da Gole. Táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ponto de espera, torre, 1 no 8, decimal meia dúzia, ajuste no 0, no 4, bom voo. E a Juliette Alfa, e só não copiou o final da 2186? Afirmativo, 1 no 8, decimal meia dúzia. E a Juliette Alfa no ponto de espera, 186, o TAN 9377. Autorizado para o estacionamento no 10, chame para o táxi. Estacionamento, chame para o táxi, 3597. 3597, está recebendo corretamente agora, 3597. Agora recebo, tá 3597 no transponder 5425. Correto, 3597.